Pusa, Jesus, pusa. Pusa em piloia mi, guia te la pusa, Jesus, pusa. Usa in pilo yami, usa Gesù, alleluia, usa in pilo yami Gesù, in pilo yami. Eu vou que ninguém na cua busca Jesus. Algo busca Jesus. Busca quando já me Jesus. Empilhou-a. Oh, aleluia. Busca Jesus. Usa e piloia mi, guia te la busa, Jesus busa, usa e piloia. Oh, seguir.